pela via dolorosa em Jerusalém se viu os soldados conduzindo meu Jesus, mas o povo se juntava para ver. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu entrar e ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Obrigada, Jesus, pela cruz do Calvário, a primavera da nossa esperança, a primavera de tudo que somos, Deus. Aleluia. Oh, Pai amado, recebe as nossas vidas agora, diante do Teu altar. Somos um povo impuro, de impuros lábios, por isso queima os nossos lábios com a brasa do Teu altar. Porque nós queremos ser incensos, queimados para te adorar. Aviva, Pai, restaura e renova os nossos corações. Olha.